O Informe Cultural começa com um evento da Assembleia Legislativa do Rio. Hoje, às 18 horas, vai ser lançado o documentário Floresta Conectada, de Wilton Júnior, fotógrafo do jornal Estado de São Paulo. A mostra vai acontecer no auditório da Elege, na Rua da Alfândega, no número 8, no centro da capital. A entrada é franca. Neste final de semana vão acontecer no Rio vários eventos imperdíveis. O Léo Jaime abre a agenda de shows com a comemoração dos 30 anos de carreira, que acontece na sexta e no sábado, às 9h30 da noite, na Avenida Borges de Medeiros, 1424, na Lagoa. A entrada varia entre R$ 60 e R$ 120. Não poderíamos deixar de fora o show de Gilberto Gil e Nando Reis, que pela primeira vez tocará na Fundição Progresso, no sábado, às 11h30 da noite. O endereço é Rua dos Arcos 24, na Lapa. A entrada custa entre R$ 40 e R$ 100. No fim de semana, o rap será bem representado por Emicida e Racionais MCs. O show do Emicida acontece no Circo Voador às 11 da noite, na Rua dos Arcos, sem número. O ingresso varia entre R$ 30 e R$ 60. Já do consagrado grupo de rap, acontece na Fundição Progresso, que o endereço é Rua dos Arcos, 24, na Lapa. A entrada custa R$ 80. E para fechar, ainda dá tempo para curtir o espetáculo Cazuza, pro dia nascer feliz. O texto é de Aloísio de Abreu, a direção de João Fonseca. O elenco, formado por Emílio Dantas, Suzana Ribeiro, Marcelo Várzea e Yasmin Gonlevski. A peça acontece no Teatro Net Rio, na Rua Siqueira Campos, 143, no segundo piso, em Copacabana. O ingresso custa entre R$ 100 e R$ 150. Aproveite o fim de semana. Reportagem Patrícia Potevan.